Seção 8 de Contos Seletos das Mil e Uma Noites, de Carlos Jansen. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Jefferson Azevedo. Abu e Newton. Vão muitos anos que vivia em Bagdá um homem bem pobre chamado Abu, que apenas ganhava o necessário para matar a fome. Era, porém, honesto e crente em Deus. Fugia do pecado e respeitava os mandamentos. Um dia, vendo que já não podia subsistir, resolveu mudar de lugar e procurar em outra cidade alguma melhora da sorte. Vendeu os poucos trastes que possuía e principiou a viagem projetada com um sequim no bolso. A uma légua da cidade, Abu encontrou outro viajante, com o qual travou conversação, contando-lhe que ia em busca da fortuna, já que esta não o vinha procurar. Bem, disse o outro, que se chamava Newton. Se quiseres, te acompanharei e faremos bolsa comum. E entregou a Abu 10 sequins, que constituíam a sua fortuna. Com os 11 sequins, que então possuíam, os dois viajantes julgaram-se mais ricos que soberanos e continuaram alegremente o seu caminho. Um dia, depois de penosa viagem, chegaram às portas de uma grande cidade, onde um pobre pedia esmolas. Abu, obedecendo à voz da comiseração, deu ao mendigo um sequim. Esta generosidade enfureceu Newton, que exclamou: já que estás tão louco de esbanjar a nossa fortuna, podes seguir sozinho o teu caminho. Restitui-me o meu dinheiro, que não quero mais saber de ti. E arrancando os 10 sequins da mão de Abu, afastou-se rapidamente. O mísero Abu, sem um ceitil, ficou bem triste e abatido, quando desapareceu aquele que já se havia acostumado a considerar como bom amigo. Entrou numa cidade e foi parar em uma mesquita, onde passou todo o dia e toda a noite erguendo as suas preces ao céu. Na manhã seguinte, a fome obrigou-o a sair à rua, que percorreu esperando que alguma alma caritativa lhe oferecesse uma dádiva. Mas ninguém o socorreu espontaneamente, e ele não se animava a mendigar. De repente, viu um escravo abrir uma porta e atirar à via pública restos de comida destinados aos cães. Abu arrojou-se aos ossos e principiou a roê-los vorazmente, com grande espanto do escravo. Em seguida, o pobre ajoelhou-se e agradeceu a Alá o socorro que lhe havia enviado. O escravo, porém, correu a referir tudo fielmente ao seu senhor. E como este era um homem caritativo, pegou em 10 sequins, entregou-os ao escravo, ordenando-lhe que os levasse a Abu. O escravo, ao descer as escadas, ponderou que 9 sequins já eram muito bastante para um pobre esfaimado, e meteu o 10º na própria algibeira. O dono da casa, entretanto, havia chegado à janela, donde viu Abu receber o presente, e ouviu seus agradecimentos fervorosos. Retirou-se o escravo, e Abu, contando as moedas de ouro, exclamou: que coisa singular! Diz o Alcorão que o bem feito aos pobres será retribuído 10 vezes, e eu só recebo 9 sequins pelo sequim que dei ao mendigo. Contudo, declaro-me bem satisfeito. E metendo as moedas no bolso, quis afastar-se. O amo da casa, porém, que lhe havia ouvido a exclamação, o mandou vir à sua presença, e tendo-se certificado da subtração do sequim, deu ordem que castigassem severamente o escravo infiel. Em seguida, pediu a Abu que lhe contasse a sua vida, e, conhecendo pela narração que o pobre era honesto e piedoso, brindou-o com sua amizade e mandou que convivesse com ele. Ao cabo de 1 ano, fez o balanço de sua fortuna e apartou a 10ª parte dela, que deu a Abu, dizendo-lhe: meu amigo e irmão, durante 1 ano experimentei os teus sentimentos conscienciosamente e achei-te digno de uma boa sorte. Toma a 10ª parte dos meus bens e vai negociar, que hás de ser feliz. Abu obrou segundo as ordens do seu benfeitor, e 1 ano depois, Alá o havia protegido de tal modo que era citado entre os mais ricos negociantes da cidade. Um dia que Abu estava sentado no seu armazém, viu passar um indivíduo esfarrapado, de aspecto miserável e doentio, e reconheceu o antigo companheiro, Newton, que pedia esmolas com voz lastimosa. Imediatamente o chamou, fê-lo entrar e lhe perguntou: então, amigo, não me conheces mais? Newton, porém, não podia reconhecer no negociante opulento e bem vestido o companheiro que havia abandonado na miséria. Abu então revelou-lhe tudo, abraçou-o, mandou-lhe dar comida e roupa e lhe disse: Não penses, amigo, que me esqueci do nosso trato antigo. A metade de minha fortuna é tua. E no dia seguinte, repartiu todos os seus bens com o companheiro infiel. Aconselhou-o que estabelecesse também uma casa de negócio e auxiliou-o em tudo quanto estava ao seu alcance. Com este procedimento nobre e desinteressado, deveria ter granjeado a gratidão de Newton. Mas este companheiro perverso só cogitava nos meios de pagar o bem com o mal. Algum tempo depois da partilha, veio ter com Abu, propondo-lhe que vendessem tudo e com o produto da venda fossem correr terras para aumentar mais depressa a sua fortuna. Resistiu Abu por algum tempo, mas por fim cedeu aos rogos do falso amigo, e depois de terem convertido seus bens em moedas de ouro, partiram para a cidade de Mussul, afamada pelo seu comércio extenso e importante. No meio de um deserto que tinham de atravessar, chegaram a um poço, onde pararam para pernoitar. Soltaram os seus camelos e Abu disse a Newton: Vou descer a este poço em busca de água fresca. Ata-me uma corda pela cintura e baixa-me. Depois de eu ter enchido os odres, me puxarás pela corda. Newton, que há muito tempo só cuidava em roubar o amigo e abandoná-lo, alegrou-se com a lembrança de Abu, que tão bem lhe favorecia os planos, e desceu-o ao fundo do poço. Cortou então a corda e gritou para baixo: Fica-te na tua cova, onde hás de morrer! E montando em seu camelo, tomou o outro pelo cabresto e fugiu, deixando o pobre Abu exposto à triste sorte de morrer de fome. Abu ficou muito penalizado pela traição do companheiro, ao qual havia mostrado tanta amizade. Contudo, não o condenou, tratando, pelo contrário, de desculpá-lo com a ponderação de que a sede do ouro o havia cegado. Ergueu o pensamento a Deus e preparou-se a morrer como crente fiel. Quando já as sombras da noite o envolviam, ouviu no poço as vozes de dois gênios que conversavam. Dizia um deles: Por fim consegui perturbar o espírito da princesa de Mussul e enlouquecê-la. Assim me vingo do pai dela que outrora me ofendeu cruelmente. Ninguém pode curá-la senão a aspergir com a essência do fel da terra, em uma sexta-feira, durante o ofício divino na mesquita. É o único remédio, do qual tão facilmente ninguém se há de lembrar. Disse o outro: E eu fui mais feliz ainda. Descobri perto de Mussul, no Monte Caleb, um tesouro inesgotável de ouro e pedras preciosas. Só pode dar com ele quem imolar no cume do monte um galo branco e regar o chão com o seu sangue, porque então a terra se abre, revelando o que em seu seio esconde. Não tenho medo, porém, pois que ninguém se há de lembrar disto. Calaram-se os gênios, e pouco depois desapareceram pelos ares. Abu, porém, havia notado tudo quanto disseram, e pediu fervorosamente a Alá que o salvasse. No dia seguinte, uma grande caravana que ia para Mussul parou no poço para refazer-se de água fresca. Abu ouviu o tropel, gritou por socorro e foi retirado do poço pelos viajantes, aos quais contou que por descuido havia caído, para não ter de acusar o amigo falso. Foi socorrido pelos negociantes com alimentos e com eles seguiu a Mussul, onde foi procurar logo o sultão, e lhe disse: Senhor, conheço o meio infalível de curar a tua filha da cruel doença que lhe roubou a razão. Não exijo recompensa, só peço que perdoe a vida ao pobre médico que hoje, por ordem tua, e por não ter podido curar a princesa, deve ser executado, como me contaram no caminho. Fitou o sultão severamente Abu e lhe disse: E sabes que tu mesmo morrerás se não me curares a filha? Não o ignoro, senhor, retrucou Abu. Mas não tenho medo. Faz o que pedi e não te hás de arrepender. O sultão deu ordem que suspendessem a execução e levou Abu aos seus aposentos, onde o tratou com régia hospitalidade. Determina, senhor, disse Abu, que na sexta-feira se façam preces na mesquita com assistência da enferma. No mesmo dia, ela ficará curada. Por ordem do sultão, dispôs-se tudo como Abu o havia indicado. E na hora marcada, o soberano conduziu a princesa ao templo, cheio de crentes. Durante a oração, Abu tirou do bolso um frasco com essência de fel da terra e aspergiu de repente o rosto da doente. Ouviu-se ao lado dela um grito estridente. A princesa ergueu a cabeça e reconheceu com clareza de espírito seu pai e sua comitiva. Achava-se completamente curada. O sultão soltou gritos jubilosos, abraçou a filha, Yabu, e estava tão contente que lágrimas de satisfação lhe correram pelas faces. Acompanhado pelas aclamações do povo, o soberano dirigiu-se com a princesa Yabu ao palácio, onde perguntou ao salvador de sua filha: Como poderei agradecer-te? Pede a metade de meu reino e eu te darei. Pede a minha vida e será tua. Pede o que quiseres e eu te concederei. Yabu, porém, nem pediu o reino, nem a vida do sultão. Outros eram os seus desejos. E ele respondeu: Visto que queres por força recompensar-me, dá-me então a mão de tua filha, que muito amor me despertou. Toma, princesa, disse o sultão, que bem a mereceste. Yabu abraçou e beijou a princesa, e disse ao sultão: Trataste-me como verdadeiro soberano, concedendo-me a mão de tua filha quando me supunhas pobre e miserável. Amanhã, porém, verás os meus tesouros e compreenderás que sou mais rico que o mais poderoso rei do mundo. Basta que mandes dar-me um galo branco. Sorriu-se o sultão, porque já havia sabido que Yabu chegara pobre e necessitado com a caravana. Contudo, mandou fornecer-lhe o galo que pedira. Na madrugada seguinte, Yabu partiu com 10 camelos para o Monte Caleb. Imolou o galo e, tendo-se aberto a terra, penetrou em uma caverna esplêndida, onde encontrou diamantes do tamanho de um ovo de pomba, rubis e outras pedras maiores ainda, e milhares de barras de ouro. Carregou os seus camelos tanto que se dobraram sob o peso, e tocou-os para a cidade, entrando no pátio do palácio, onde exclamou: Vem, senhor meu sogro, vem ver o que eu trago. Quando o sultão viu as grandes riquezas que Yabu havia trazido, ficou estático e prorrompeu depois em exclamações entusiásticas. Não é nada, disse Yabu. Rogo-te que aceites esta bagatela como mimo do teu genro. A mim não me faz falta, porque possuo mil vezes mais do que isto. Desfez-se o sultão em agradecimentos e deu suas ordens para o casamento, que teve lugar no mesmo dia, com grandes festas populares e esplendor nunca visto. Pouco tempo depois, Yabu viu da janela do seu palácio um homem maltrapilho, que pedia esmola. Reconhecendo Newton, o companheiro traiçoeiro, mandou chamá-lo à sua presença, e lhe disse: Aposto que não me reconheces? Pois bem, sou Yabu, o companheiro que condenaste a morrer de fome no fundo de um poço. Mas não te quero mal. Tua perversidade me serviu para alcançar grandes honras e riquezas e casar com uma formosa princesa. Por isto te perdoo, e vou pagar-te o mal com o bem. Em seguida, mandou dar-lhe um banho perfumado, vestuário suntuoso, e servir-lhe um verdadeiro banquete, durante o qual lhe contou como surpreendera no poço a conversação dos gênios. Admitido como comensal no palácio, Newton ralava-se de inveja. Um dia, lembrou-se que talvez lhe fosse proveitoso assistir a uma das conferências dos gênios no fundo do poço. Quissá lhe indicassem um meio para desgraçar Yabu, sonho predileto daquele miserável. Deixou o palácio, dirigiu-se ao deserto e, ao cair da noite, escondeu-se no poço. Não tardaram os gênios em comparecer. Dizia um: Irmão, algum astuto nos surpreendeu os segredos, porque a princesa foi curada. Acrescentou o outro: E o meu tesouro foi surrupiado. Desconfio deste maldito poço. Pois então, entulhemo-lo, respondeu o primeiro. E imediatamente puseram mãos à obra, lançando grandes pedras e terra no poço, enterrando o miserável Newton em paga de suas maldades. Yabu, porém, levou uma vida longa e feliz em recompensa de suas virtudes acrisoladas. Fim da sessão 8.